Boa noite a todos, Coronel Oliver Derrite, se apresentando aos demais companheiros. Mais uma solenidade, hoje, dia 25 do 9, às 22 horas e 3 minutos. Daremos início a mais uma solenidade. Presente na sala, Subtenente Ezequiel Júnior, Terceiro Sargento Pedro Henrique, Terceiro Sargento Tiago Marinho e os demais companheiros. Subtenente, com a palavra. Positivo. A gente teve um problema com o João Pedro, porque agora há pouco, né? E tem um nome parecido, não é igual o outro João Pedro aí que deu B.O. e foi exonerado. Aí a gente confundiu e acabou nos dois sem querer. Ele já foi resolvido, graças a Deus. Eu não vi o João Pedro muito, muito presente nesses dias. Espero que mude mesmo. Os próximos dias aí. Espero que ele seja mais presente. Se eu vi ele patrulhando uma vez, eu vi muito, cara. Então, isso não é legal, João. Você arruma seu tempo aí, divide seu tempo aí. Se não puder logar, você me justifica no Facebook, no WhatsApp, que eu vou estar entendendo, beleza? Mas fora esses problemas aí, o estagiário 5 barra. Beleza, então, quanto ao João Pedro, concordo com a afirmação do tenente, pouco se viu aí do João Pedro, porém, volto a dizer que não tive nenhuma reclamação do mesmo, tá? Não tivemos nenhuma denúncia no fórum contra o mesmo, tá? E cabe aí o que o tenente falou realmente, tá? Tá se entrosando mais com a equipe, ficando mais ativo, aprendendo os procedimentos, tem dúvida, pergunta, tá? E Um esteja junto com a companheiro perdeu a 17 aí, conexão. que vai valer muito a pena para você lá na frente, tá? A gente reconhece as pessoas de verdade e o que a gente quer é formar uma grande equipe. A partir desse momento, João Pedro vai estar com a palavra, se apresente para os companheiros e pode ler o juramento. Com a palavra, João Pedro. Estagiário João Pedro se apresentando, Oliver Derrite, mais companheiro de fardo. Incorporando-me a 17º Batalhão de Polícia Militar Virtual IAL, que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que vim foram propostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, estarei, desistirei e falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, possam chegar aonde cheguei, somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, nós somos a 17 do PM. Ok, um momento, por gentileza. Bom, então a partir desse momento, deixa aí sua patente de estagiário, passa a ser soldado do batalhão na data de hoje. Tá? Seja bem-vindo a 17. Sucesso aí na sua caminhada e que a gente possa contar com você sempre. João Vitor, você tem aí. Ele tá aqui, o João Vitor? Vamos confirmar aqui o nome Tá dele. não, tá não. Tá não. Tá. João Pedro, por gentileza, a partir desse momento você tem 30 segundos para agradecer quem você tiver que agradecer aí, com a palavra. Obrigado a todos aí na 17 BPM que me deram de braços abertos aí e foi uma atitude muito legal. Obrigado ao Oliver Derrite e ao Subtenente Ezequiel também que passou um treinamento aí. Só queria dizer obrigado a todos, obrigado ao João Felipe também que me mostrou o batalhão, que eu conheci por ele aí. Só isso mesmo que eu tenho que falar. Obrigado a todos. Positivo. Então, a partir desse momento, encerra aqui a solenidade de hoje. Agradecemos aí a presença de todos que compareceram. O próximo estagiário a ser promovido aí futuramente será o Rui Silva. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 29 encerra aí o estágio do Rui Silva. Espero aí que até lá a gente possa ir bem, como todos foram, né? Qualquer dúvida também, só tá aí comunicando o comando geral. Então, pessoal, agradeço aí, finalizando aqui mais uma solenidade. TKS a todos.